Rápida ganhou a preferência popular, porque nunca lhe deixa na mão. Faz a entrega regular e está sempre pronta para lhe atender quando você mais precisa de gás. 741-1503. O consumidor já sabe. Ligou para o gás. A turma traz. Você está com o Companheiro da Noite, aqui na Rádio Clube de Valença. Tudo está chegando aí com você também, Tiberata, Peroni e Peçanha. Em tantos lugares aí, pessoal, ouvindo a gente nas lanchonetes, nos caminhos de Maricoabo e também Caperoá. Uma beleza. Agora é a vez de Fernando Mendes. O Abandonel, Fernando Mendes, realmente. Sorte, só tem quem acredita nela.